Sou Dulce Carvalho, mãe Nébion de Cantanhede Sul, e vou ler O Coração e a Garrafa, de Olivier Jeffers. Era uma vez uma menina, não muito diferente das outras, que queria saber tudo o que havia para saber acerca do mundo. Intrigada com as estrelas, fascinada pelo mar, ela vivia no encanto da descoberta, até ao dia em que encontrou uma cadeira vazia. Sem saber o que fazer, a menina achou que o melhor era guardar o seu coração num sítio seguro, só durante algum tempo. Então, enfiou numa garrafa, pendurou-o ao pescoço e parecia assim ter resolvido a situação no início. Mas, no fundo, nada voltou a ser como era. Ela esqueceu-se das estrelas e deixou de olhar para o mar. Já não queria saber tudo acerca do mundo e não ligava a nada, exceto ao peso e à estranheza daquela garrafa. Ali, pelo menos, o seu coração estava seguro.